Dia 14, Cântico dos Cânticos. Venha para o meu banquete de amor. Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Cântico dos Cânticos 8, verso 6. Deus diz: Eu amo você. Eu me deleito em você. Farei o que for preciso para que você participe do prazer único e crucial da comunhão que meu filho e eu desfrutamos. Convido-o para o banquete de amor. Estou despertando o desejo que coloco em cada coração humano para experimentar a satisfação de um relacionamento imerecido de amor. Despertar desejo sem providenciar a esperança é cruel. Sentir desejo sem a esperança da satisfação é infernal. As palavras de Dante, escritas na porta de entrada para o mundo de Satanás, foram pertinentes. Abandonem a fé todos vocês que entrarem aqui. Mas o desejo, junto com a esperança, é algo doce, é a vida abundante, por enquanto. Quero que você experimente os aperitivos agora, mas isso requer sabedoria. Tenha um relacionamento autêntico comigo. Sofra e comemore, lamente e louve, chore e sorria. Em minha presença, tudo, seja tudo o que você é, sem fingimento. Dedique um momento para orar. Deus Pai, eu geralmente luto para acreditar que sou tão amado quanto o Senhor diz que eu sou. Faça o que for necessário para que essa verdade se mova da minha cabeça para o meu coração. Mantenha a esperança viva dentro de mim e me dê sabedoria para conhecer a verdadeira vida abundante. Em nome de Jesus. Amém.